Conversa com Flávio Brainer. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Brainer, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Brainer. Olá, professor, qual será o tema do programa de hoje? Olá, William, olá a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Conversa com Flávio Brainer, um programa sobre cultura e educação veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Nossa convidada de hoje, eu tenho muita honra em dizê-lo, é a professora emérita do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco e ex-membro da Comissão da Verdade, a professora Socorro Ferraz. Socorro, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Brainer. Socorro, você participou da delicada Comissão da Verdade e que fez o levantamento de todos os crimes, desaparecimentos, torturas, irregularidades que foram cometidas durante o regime militar, que foi de 64, e sobretudo a partir de 68, com o AI-5 e com o fechamento do regime, até 1985, mas o trabalho da comissão foi mais longe, tanto para trás quanto para frente. Socorro, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que foi a Comissão da Verdade, exatamente, e quais foram as grandes ameaças e temores que cercaram o trabalho dessa comissão? Bom dia. Eu quero agradecer o convite que você fez a mim e quero dizer que, para mim, é uma honra também estar aqui presente nesse programa, que eu sei que tem uma audiência grande. Eu acho um trabalho muito importante esse, a divulgação pelo rádio dos acontecimentos, principalmente esse tipo de questão, que é uma comissão da verdade, que muitas pessoas nunca nem ouviram falar. Então, isso é muito importante. Essas comissões, elas surgem, em geral, no bojo dos movimentos sociais. Elas não são partidárias. E, principalmente, os familiares clamavam por justiça e por saber, e eles queriam que fosse esclarecido as circunstâncias das mortes e dos desaparecimentos dos seus entes queridos. Então, elas vêm, essas famílias, elas procuraram se organizar com categorias privadas, o amor, a saudade, a ausência do ente querido. E cabia ao Estado, como o Estado fez, se organizar para esclarecer esses crimes com categorias públicas e não com categorias privadas, porque o Estado foi responsável por muitas dessas mortes, praticamente por todas essas mortes e esses desaparecimentos. Houve no mundo, até mais ou menos 2015, houve umas 40 comissões da verdade. Algumas tinham o poder de punir, quando chegavam os culpados. E outras não. A maioria não teve esse poder, como a nossa aqui, a nacional também, não teve esse poder de punir. Mas o que nós fizemos foi encaminhar para o Ministério Público para que ele pudesse reabrir os processos, aqueles processos que realmente nós não conseguimos esclarecer ou que estavam realmente com muita nebulosidade. Não foi fácil, foi muito difícil. Por exemplo, na África do Sul, houve uma comissão na questão, após o fim do apartheid, estabeleceu-se uma comissão da verdade, mas ela julgou as pessoas de acordo, mas ela fez conciliação, era de acordo com o arrependimento das pessoas. Então, isso foi muito diferente, porque aqui ninguém até hoje se arrependeu. E todas as nossas dificuldades estavam ligadas, as maiores dificuldades foram porque os únicos militares de todas essas comissões que não colaboraram foram os militares do Brasil e os da Turquia. Na Turquia, os militares também se negaram a ajudar, a compartilhar, a rever suas posições. Então, isso realmente foi uma grande dificuldade para nós. Nós não conseguimos a questão das fontes, tivemos muitas dificuldades com as fontes militares, com a documentação dos aparelhos militares. Bem, então, essa comissão, primeiro, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana por todos os seus crimes, os crimes cometidos entre 64 até mais ou menos a Constituição, né, ter sido publicada em 88. Então, depois dessa condenação, então se fez houve uma lei no governo da Dilma Rousseff que abria, então, possibilitava uma Comissão Nacional da Verdade. E logo em seguida, o governador Eduardo Campos também, através de uma lei, essa lei possibilitou a criação da Comissão da Verdade, Dom Helder Câmara, Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. Então, essas comissões se definem assim, elas vêm no bojo, no clamor das famílias e depois da organização da sociedade civil. A sociedade civil teve também uma grande participação nas comissões, na criação das comissões da verdade. Então, as dificuldades é que, entre os acontecimentos e a criação dessas comissões, houve uma distância enorme. Se contarmos só a partir de 68, do AI-5, que é quando realmente a ditadura vai ficar mais violenta, então essa só aí são 44 anos de diferença, de distância entre os acontecimentos e a criação das comissões. Então, por conta dessa distância, houve uma limpeza dos arquivos. Os arquivos foram limpos, mas acontece que há uma questão muito séria. Os textos, na maioria, os textos que, porque isso é uma coisa dita por todos os pesquisadores, os textos são incontrolados. Mesmo a limpeza não controla o texto. Então, é nesse descontrole, nessa falta de asepsia total, que a nossa comissão trabalhou, porque estavam lá os fios e os rastros dos acontecimentos. Então, por exemplo, no caso, um caso muito terrível, que foi o caso, todos foram casos terríveis. Não tem um caso que foi mais do que outro. Todos eram realmente de uma falta de compaixão enorme e também de uma irresponsabilidade no sentido de que não serei punido, entendeu? Então, isso fez com que qualquer coisa fosse possível. Não tinha limites. Não é? Houve o caso de uma moça chamada Natália, ela era do PCBR. O marido dela tinha uma posição de destaque, mas ela não, ela era, trabalhava assim com ele, realmente, e com o partido. Então, ela foi presa juntamente com o marido e os companheiros, e ela foi muito torturada para dizer o que não sabia. Ela não tinha conhecimento de tudo. Então, ela foi torturadíssima. E, quando não tinha mais o que fazer, ela apareceu morta um dia. E eles disseram, chamaram o médico que dava o atestado, não é? O perito também, e a causa mortis foi suicídio. E o suicídio era com a alça da bolsa dela. E a bolsa estava dentro do processo. Então, nós encontramos todos esses processos e aí está o rastro. A alça da bolsa tinha 40 centímetros. Era impossível uma pessoa se suicidar num banheiro, quando todos sabem que quando um preso, quando uma pessoa, uma vítima é presa, ela não fica com nenhum pertence, ela não fica com bolsa, não fica com absolutamente nada. Eles disseram que foi com a bolsa. E fotografaram, mas nunca a fotografia aparecia a bolsa pendurando o corpo de Natália. Era deitada e com aqui, com marcas aqui no pescoço. Então, nós chamamos um perito do Instituto Criminalista para que ele examinasse outra vez as fotografias e nos desse um parecer. Então, o que eu quero dizer é que nós trabalhamos com todas as possibilidades da ciência para esclarecer esses casos. Não foi nenhum panfleto, não era a comissão, não tinha essa necessidade. Nós tínhamos que esclarecer os fatos. Então, quando o perito veio, tinha essas fotografias, ela deitada com as arranhaduras, e tinha outra fotografia com ela sem roupa, da cintura para baixo, e toda queimada nas partes genitais. Toda a genitália dela estava queimada, e o perito disse, foi com maçarico. Por quê? Porque ela, como não tinha encontrado nada que pudesse incriminá-la gravemente, ela ia já ser enviada para o Bom Pastor. Mas como ela foi muito, muito massacrada com estupros e com tudo que você puder imaginar, eles ficaram receosos que lá no Bom Pastor ela pudesse falar. E então mataram esta moça. O perito vem e examina a garganta dela. E o parecer é, não é enforcamento, é esganamento. Ela foi esganada, porque as marcas de enforcamento são muito diferentes da esganadura. Então, nós tivemos um trabalho imenso, além da dor de estar com todos esses problemas todos os dias, durante mais de 5 anos, mas nós tivemos muito cuidado com todos, cada caso foi realmente visto sob todas as formas. Na documentação, nas fontes impressas, nas fontes documentais, nós fizemos, Flávio e o William, para cada caso, nós utilizamos a crítica interna e externa dos documentos. Que isso, você sabe, para os historiadores é muito importante quando se utiliza uma fonte impressa ou uma fonte assim. Outra dificuldade que nós tivemos grande foi a questão dos depoimentos, porque os depoimentos são com base na memória. Há uma memória coletiva, há uma memória individual, há uma memória subterrânea, principalmente nesses 40 e tantos anos que nós ouvimos os depoimentos. Então, havia uma memória subterrânea, mas que veio acima, emergiu, por conta da possibilidade de que se pudesse falar sem ter medo de ser outra vez preso, de ser outra vez outros mortos. Então, quem veio prestar depoimento? Os que sobreviveram, as vítimas, os presos que sobreviveram de todos os partidos, os familiares e alguns voluntários, médicos, juízes que voluntariamente se dirigiram à comissão para prestar o seu depoimento. Foi uma coisa assim, impressionante a coragem de um psiquiatra chamado Dr. Otto, que já está, não está mais entre nós. Mas ele fez um depoimento sobre uma pessoa, uma moça que foi presa também, muito jovem, e ela chega muito mal lá no hospital psiquiátrico da Tamarineira. Ela tinha 34 quilos quando chegou. Então, ele fez esse depoimento dando todos os nomes. Quem estuprou, o que fizeram com essa moça, colocaram numa gaiola, ela nua, nas matas. Ele disse tudo, com todos os nomes. Então, eu quero também fazer uma homenagem a essas pessoas que voluntariamente foram com a sua coragem, com o seu dever cívico, republicano, de chegar e dizer, também falar desses acontecimentos. Mas, como todos eles são com base numa memória, principalmente os que participaram da luta, muitas vezes eles têm uma memória envergonhada, ou porque falaram durante a tortura, ou porque não foram heróis completamente, como se esperava, entendeu? Então, realmente, nós tivemos que lidar com todos esses problemas e tivemos que também dar ajuda a essas pessoas de uma clínica psiquiátrica, porque cada sessão que acontecia, as pessoas saíam fragilizadas, saíam em frangalhos, porque era reviver tudo, todos os acontecimentos. Também tivemos depoimentos de alguns que participaram da tortura. E um deles foi o Cláudio Guerra, que escreveu A História de uma Guerra Suja. Ele estava preso por 10 anos, não por nenhum crime da ditadura que ele cometeu, mas porque ele matou a sua própria mulher e a cunhada. Então, ele pegou muitos anos de prisão e ele estava com... teve a sua prisão relaxada e ele veio, se ofereceu à comissão. Nós tínhamos insistido já com o advogado dele e ele veio. Nós queríamos saber os detalhes sobre a morte de um camponês chamado Manuel Aleixo, que ele diz no livro dele que matou Manuel Aleixo. Mas a descrição que ele faz da morte de Manuel Aleixo, quando chega, recebe do delegado daqui do Recife, uma pistola, etc., ele conta, dá todos os nomes. E aí ele diz que Manuel Aleixo estava preso e, de repente, soltaram Manuel Aleixo num dos becos aqui do Recife. Ele vinha no outro carro, não conhecia Manuel Aleixo, ao passar por ele, voltou e deu só um tiro, e Manuel Aleixo morreu. O problema foi a discussão entre os advogados da área penal da comissão que nós tínhamos, né? Advogados que sabiam como lidar com a parte criminal, uma advocacia criminal, advocacia civil, tinha historiadores, sociólogos, etc. Então, ele vai, quando se examina o inquérito de Manuel Aleixo, o buraco, o orifício da bala, como ele diz que deu por trás, a bala entrou, digamos, pelo pulmão, saiu no coração. Mas, quando o perito vai fazer o relatório, ele coloca um diâmetro para o orifício de detrás, das costas, e outro para o da frente. Então, havia uma grande dúvida em relação a que tipo de arma foi, porque era incongruente, não combinava. Então, os advogados criminais tiveram muito trabalho, até que nós percebemos que aquele relatório era falso para exatamente fazer toda a confusão para uma futura, digamos assim, investigação. Então, são casos... Terrível, Socorro. São depoimentos terríveis, sabe? Terrível, Flávio. Socorro, o William, acho que ele quer fazer uma pergunta que a gente já preparou junto. Eu acho que uma pergunta muito importante em função desse depoimento que você está nos dando, que é um depoimento absolutamente perturbador, quer dizer, exatamente. Impõe a qualquer pessoa que tem um pouquinho de decência e deixa a gente arrasado. William, por favor. Socorro, em meio a tantos ataques à democracia, com as pessoas pedindo a volta da ditadura militar e a volta do AI-5, por que é importante que a população conheça o trabalho da Comissão da Verdade com esse relatório que conta todos os casos? Olha, William, eu acho que a publicização desse trabalho deveria ter sido há muito tempo e muito maior nas escolas, principalmente entre os jovens, entendeu? Nós distribuímos com todas as escolas do estado de Pernambuco o relatório, mas nunca fomos chamados para explicar, para falar, e era o que nós esperávamos, que isso tivesse uma repercussão maior. É a primeira vez que eu estou falando num rádio, num lugar que é amplo no sentido que vai atingir muitas pessoas. Por isso que eu disse a vocês, eu agradeço vocês terem me chamado, porque é uma obrigação da comissão fazer presente junto a essa população. E vocês não podem imaginar o arrepio que nós sentimos quando vimos a parte, mesmo que seja pequena, da população pedir outra vez a intervenção militar numa democracia. Então, isso é uma coisa muito triste, mas isso também fala da falta de educação política das nossas escolas, entendeu? Principalmente das nossas escolas, nos sindicatos, na vida cotidiana. Era preciso tudo isso ter sido dado muita... ter havido uma repercussão maior, mas eu sinto que a Comissão da Verdade ela fez um grande trabalho, mas para aqueles que querem saber, mas também há uma parte da população que não quer saber. E é nisso que eu vejo que a situação, essa banalidade do mal, da qual a Hannah Arendt, não é, viu, participou, viu na sua própria pele, acontece em qualquer momento de qualquer sociedade. Nós temos que estarmos alertas, nós temos que pensar numa educação com muito mais amplitude. Não é só ler, multiplicar, etc. Não. A população tem que entender que existe algo que é uma democracia e quer viver numa democracia ou quer viver numa ditadura. São duas coisas que a população tem que perceber. Socorro, estamos caminhando para o fim dessa extremamente esclarecedora, adequada para o nosso momento e, ao mesmo tempo, aterradora do ponto de vista moral e político, né, do que aconteceu conosco naqueles anos que vão de 64 até 85 e que, de certa forma, continua a acontecer nas nossas delegacias periféricas. Exatamente. E, sobretudo, com certas parcelas da população. Mas eu queria, em nome da Universidade e da Rádio Paulo Freire, agradecer imensamente a generosidade e a disponibilidade que você teve em nos esclarecer qual foi o papel, os temores, a função e as preocupações que rondam uma comissão da verdade como essa, que procura fazer com que a nossa história seja minimamente esclarecida e que as pessoas que foram vítimas de torturas, de assassinatos e de desaparecimentos por parte do Estado possam ter, pelo menos, os seus nomes lembrados e dignificados. Muito obrigado, Socorro, por essa muito gentil entrevista. Eu agradeço e quero ainda dizer que há o relatório com dois volumes. No primeiro volume são as biografias e esclarecimentos sobre as mortes e os desaparecimentos das vítimas. E o segundo volume é sobre temas muito importantes, como a intervenção do capital externo nas eleições brasileiras, a questão do desmonte da SUDENE, que a SUDENE era como um ministério aqui para cuidar do desenvolvimento, foi toda desmontada, e também sobre questões da o que aconteceu na universidade, não é? Toda a perseguição a Paulo Freire e aos que trabalharam com aquele método de alfabetização, a discussão sobre a educação na época. Então, tudo isso está no segundo volume, que é uma coisa assim, importante, que as pessoas podem ter acesso a qualquer momento e que seu programa possa receber qualquer pedido sobre esses relatórios e nós enviaremos. Muito obrigado, Socorro. Uma palavra final de agradecimento, então, da Rádio Paulo Freire, 820 AM. William, é com você. Socorro, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Conversa com Flávio Breiner. E para o ouvinte que quiser conferir os dois volumes do relatório, pode acessar o site comissaodaverdade.pe.gov.br. Repetindo, comissaodaverdade.pe.gov.br. A produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Breiner, junto com os estudantes de jornalismo, eu, William Araújo e Isabel Baê, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação, Paula Reis. Gravação, Catarina Polônio. A música tema é de composição e execução de Flávio Breiner. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Breiner.